Bomber, 5010. Correto, chama o porta 1, né? Quando pronto, azul 4463. Voador, muito bom dia, 32 no meio da TAM, descendo para o 170. Então, 32 no meio, sem licitação, via chegada a mar, desse mantém o 060, desse de altímetro, 10019. Gente, 060, identificou, está ciente da informação que é dessa, 32 no meio. 56, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém na 10, 5, 56. Aéreo 2560, decolada 05, controle Salvador 120, décima 8. 208, 250. Controle Salvador, Rafael 2560. Aéreo, Juliette Bravo Delta, para início de descida. Petro Bravo Delta, desça e mantenha 050. 050, Bravo Delta. 14, 02560, me encara 3. 02560, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 mil pés após o certo curvar direita na proa da posição é leve. Entendendo que está autorizado curvar direita presente, sua posição é leve. 2560. Sim. Confirma autorizado a subida? Autorizado subida até 360, nível de voo 360. Ligando 3 mil pés para o nível 556, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 80 graus, 039. Livre decolagem, gol 1556. 556, decolada 09, controle Salvador 120, decimal 8. 308, boa tarde, gol no 556. Ah, então nós vamos prosseguir abaixo do nível mínimo da aerovia. Vai prosseguir no 040, se autorizado. Ah, já voado VBC na proa de coral. Informa também um chiado da presente posição na frequência no 208. É, então entendido que já voa a rota em condições Victor Mike Charlie. Suba, mantenha o 040 na escuta do controle. Tá legal. Afirmativo, momento com referências nível 040 pro Adi Coral. O Scalingão. Azul 4076, esse mantém a 2010, ajuste altímetro 9018. E escuta forte chiado na frequência 208. Manda aqui, senhor. Tá alto claro na 208, descendo pra 2018. Entendi. Controle, boa tarde, gol 1556. 1556, voe Leda, posição Leda, contato radar na decolagem, submantenha 360. Muito boa tarde, 1556, subindo ao 360, voa na, direto Leda, gol 1556. Salvador Azul 4463, posição 1 para o projeto de estacionamento. Autorizado e chame táxi Azul 4463. Autorizado Azul 4463. Bruno 962, desse mantém a 2 no pé, ajuste o altímetro no 08, informe o final do procedimento. LS que foi pista no 0. 2008, passará o LS 992. Solo, o passageiro está estacionado, está com 4 a bordo, precisa de autonomia, alterna Campinas, se autorizar e coisa na 14, decola a partida Delta. Ok, Serra Hotel Yankee, tem livre táxi via Kilo. E no ponto de espera da Delta, chame a torre em 1895. Combinado, no ponto de espera da Delta, 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Na frequência 1260, alterna 128.8. 1260, 28.8. Na 32 no meio desse, mantenha 3 mil pés, existe o altímetro 0.08. 3.018, 32 no meio. Controle, o 4076 estabilizou. 4076, passa a duna, completo o saldo procedimento LS, que foi pista no 0, chama para a torre, na frequência 1.18.95. 1895. Torre Salvador, Azul 4076. 076, boa tarde, continua aproximado. Qual é a parte visual com o campo? O ponto para visual, confirme quanto está o teto agora? Último deve estimar 700 pés. Senhor Salvador, muito boa tarde, você não é 6356, tem a informação Romeu. Identificação, deixa aí, mantenha 050 via chegada à mar, ajuste de 1.018. Gente, via 050 a mar, 1.018. Haveria possibilidade de fazer o ILS por isso? Após ITAP, gravo ao CERVIC 366. Afirmativa, após ITAP 366. Só 3216, reduza para 2.009. Tárcio, azul 4463, tem 3 horas na autonomia, 73 a bordo, alternando Salvador. Azul 4463, ok, livre táxi à direita, ponto espera da 1018, 95 a torre. Livre táxi à direita, ponto espera da 10, torre 1895, azul 4463, obrigado. Veio desse, mantenha 2 no pés, em campo estabilizado. Autorizado, vai reportar estabilizado, 3296. 1556, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna no 33.25. 1251, 3325, boa tarde, 1556, bom trabalho. Tá. Torre de Salvador, bom dia, azul 4463, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4076, pouso autorizado, pista no 0, vento variável 029, pista molhada. Livre o pouso, azul 4076, informa que a avistada 410. Cliente. 4463, mantém um ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4463. 1 1 8 é chamado 5. Salvador, muito boa tarde, Gol 962, ILS completo, pistão no 0. Gol 962, continua a aproximação, aguarde pista livre. 962. Azul 4076 no solo 18, livre à direita, taxiway Eco, 121, decimal 1, controle solo. Ok, livre na Eco, chama 211-24076. Uno 962, informe avistando, informa a aeronave mantendo posição na Delta. Seja o 962. Força 02550, como meu, para prosseguir na descida. 02550, aciona indicação, via chegada bom, fidece, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 1018. Identificou, via bom, 4.018. Obrigado. Salvador, Chanel 6213, na posição 8, com informação Romeu, autorização para o Galeão. Ok, Chanel 62, no 3, livre, autorizado o Galeão, nível 360, via Pepe November 857 até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda, e após Leda, voa direto o Irume, para interceptar a Pepe November 857. O controle é 1-20-8 e o transponder 5001. Autorizado para o Galeão, nível 360. A rota do plano é Upper November 857, Moço. Decola da pista 10 na saída da El, Leda, após Leda voa direto Irume, onde intercepta Upper November 857. O controle é 1-20-8 com o transponder 5001. Correto, o chinamento 213, chame para o puxo do agacionamento. Chamará. Mínimo agora a torre 1895, 3290. Pista à vista, gol 962. Voz autorizado, pista no zero, vento 200 grau 029, zona 962. Gente, ele repouso, gol 962. Torre Salvador, muito boa, bom dia, TAM 3216, na final da pista 10, ciente como número 10. TAM 3216, reporte a visão na pista. Vai reportar a visão na pista. Delta desse, mantenha 2 mil pés, autorizado para o procedimento RLS, pista no zero, informe estabilizado. Para 2 mil, autorizado o procedimento RLS, Hector Rei, informará estabilizado. Confirme o avião de altímetro, é 1-0-8? Afirmo. Tá. Estabilizo, gol 1-9-6. Gol 1-9-6, controle solo 1-2-1, décima 1. 2-1, na boa. 3216, informo pista molhada e vento 200 grau 039. Ok, ciente, está autorizado, posso? Está avistando? Ah, não, ainda não. Está me avistando. Tá. Alfa e Juliette, portão é o 7. Alfa Juliette para o 07, vou na lenda. Salvador, bom dia, gol 1864, ciente da informação, com minha autorização, Mateo? Bom dia, gol 1864, está autorizado Maceió, o nível é o 350, via Alter Zulu 17, até Orago, após direto Maceió. A decolagem é da 10, saída Cuca, transição Caju. O controle 1-20-8, transponder 5020. O gol 1864, copiou Maceió, nível 350, Ambers Zulu 17, Orago, após direto Maceió. Roda 10, Puca, transição Caju, 208 é o controle, transponder 5020. O gol 1864, posição é a 1-1-11. O gol 1864, correto cotejamento, chame pushback acionamento quando pronto. Reportar a condição, boa noite, 64. Realizado LR, manter no zero, azul 4463. No salão de 23, reporte pista livre. Voltará. Ele é 356, reduza para 220 nós, número 3 na aproximação. Afirmativo, 220 nós, número 3, 6356. Roteiro 2550, confirme a velocidade indicada. 235, reduzindo, 220. Ciente, tem controle de manter 230 nós? Como queira. Mantenha 230 nós, roteiro 2550, número 2 na aproximação, número... O ônibus está passando duna. A gente incrementa 240, não tem problema. Por gentileza, 240 nós, 402550. Tá, tá entendendo então que nós somos o número 2. Afirmo, o número 1 está passando duna. Autorizado 2402, 402550. Agora o problema está estabilizado no locker. Está pousando na final, ok? Esse vai ser o número 1 após a aeronave que está pousando. Na sua escuta. Tá 3, 2, 1, 6, táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 03. Alfa, Juliette, tá 3, 2, 1, 6. O Eco Delta Fox, está correto o cotejamento, está no pátio da Baipé? 1201. Oi, é o Juliette Bravo Delta, boa tarde. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, aguarde pista livre. Guarda. Diga pra ele, que a gente vai informar a mesma, ok? Tá bom. E quando tirar a gestão autorizada? Chame quando pronto. Bom, então. É 3, bom dia. Sete Bravo Delta, informe avistão na pista. Informo pista molhada, vento variável 3 nós. Informa lá, Juliette Bravo Delta. A intenção é parte 3 após o pouso. Tá, quanto é embaixo, é checado, João. A intenção é parte 3 após o pouso. Sim, ativo, depois parte a mais 0. 4463. Agora então, 864. Zero 2, 5, 5, 0, 10, 6, 9, 0, 8. 2.000, 18. 8. Autorizado, 62, 1, 3, chave d'Atlas. Pode estar, Xané 6356, pode prosseguir no LS, isso? Xané 6356, após TAP. Da Gual Serra Victor 368, o Ocean M 356 para o final do procedimento LS Suíça, pista 90. Após etapa, então, Serra Victor 368, 366 negativo? Faz o seu voo 366 irá passar com tráfego formado anteriormente. Ah, sim, então vai para 368. Espera 2550, tem condições de voar, dona? Receptar? Agora, de esquerda, dona. Firmo. Meia pode prosseguir na descida para 4.000? Afirmo, desce manter 4.000 pés, acho que não é 356. 356 para 4.000. Juliette Bravo Delta, informa uma aeronave mantendo ataque sua Delta, ok? Que mais, Wilson? Juliette Bravo Delta já avisou. Pouso autorizado, pista no zero, vento variável 029. Bravo Delta. Meia 356, inicia a redução para 2109. Reduzindo 2106, 356. Eu tenho a visual com 402, após cruzar a frente, pode alinhar e manter, senhor? Afirmo, é o Yank autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantenha no zero, ferro até o Yank. Juliette Bravo Delta no solo 29, livre à direita, taxiway Echo, reporte pista livre. Ai, galera, que estiver alinhado. 8-5-6-115, caso de pode, vamos ter que retornar instrumentos, curva para o lado do motor bom, subestar a restauração e fazer uma final IMS, ok? Então. Bom, com calma, explicar a situação, declarar a emergência. Tá. Tá, eu faço. Tá. Juliette Bravo Delta tá na escuta. Sim, chame controle solo no 2 no decimal 1. Gravadora no 864 com 2 horas e 16 de autonomia, alternado Aracaju 140, 140 voltas, tá? Eu vou no 864, siga o largador da Chinésia, Pátio Índia, Torre, 1895. Pátio Índia, 1895 no ponto zero, boa noite, 64, grato. Senhora Juliette Bravo Delta, Lisboa, Taxi Eco, será prosseguir para o Pátio 3 do Centro. Ok, Juliette Bravo Delta, livre, táxi de Alfa e Kilo, até o Pátio 3. Está livre, Alfa, Kilo, até o 3, Juliette Bravo Delta. Mantenha 050, ajuste a última soma 018. 1018, deve manter 50, é possível a proa de ITAP? Autorizado, boa ITAP. ITAP, muito obrigado. Canal 356, desce, mantenha 2510, completando o final do procedimento de LS, pista no zero, chama agora a torre, 118, decimal 95. 295, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Oceané 6356, Salvador 366. Oceané 6356, boa tarde, continua a aproximação número 2 na sequência, informe a visão na pista no zero. Afirmativo, 56. Muito boa tarde, senhorita Fábio, 2550372, baixou e travou. Força Aérea 2550, boa tarde. Informe a visão no pista no zero, informe pista molhada e vento variável 029. Para aí o campo à vista, tá passando 1500 agora. Tony Salvador, boa tarde, estou passando o Celta Yank decolado no perfil da Coral, na sua escuta. Estou passando o Celta Yank, dois mil, cruzando à direita, qual que é a proa? Vamos fazer o perfil da carta certinho. Qual que é a proa? Tá tranquilo, velocidade, tá tudo bom. Tô de Salvador, boa tarde, Papatango Sierra, Hotel Yankee. Papatango Sierra, Hotel Yankee, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Sonda Dourada, Tô de Salvador, Papatango Sierra, Hotel Yankee. Vê, pede o teu botão, Max, deixa eu tirar, sei lá. Então, bota aqui, melhor, né, pra saber. É o Delta Fox, chame no ponto de espera da papá. Para. zero, pouso autorizado, pista no zero. Obrigado. 280 pés, ok? Era 2550 no solo 35, livre na taxiway Eco, reporte pista livre. Está livrado, na Eco. 2550, mantenha a minha escuta, taxi via Alfa, chama no ponto de espera da Delta. Alfa, chama na Delta. Controle a Gol 1739. Prossiga. Alfa, para checar o rádio, obrigado. Papatango, Serra Hotel Yankee, caso receba a submissão do controle Salvador, sem a identificação. Eco Delta Fox autorizado cruzamento na 735, Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo no 211. Quebec, Mike Lima. Tá. 6356 aqui, é, visual nos mínimos. Ratifica aí, tá bem próximo da DA, né? Autorizado posto, 6356. Afirmo, variável 2 nós, posto autorizado, 6356. E autorizado, prossegue 1-0. Chané 6213, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, não vê isso, por gentileza? Variável 03, nós. Chané 6356, no solo 37, Libra direita, taxa e Eco, controle solo no 21, decimal 1. Libra na Eco 201. Polo 211. 211, corrigindo. Força aérea 2550, autorizado cruzamento, pista no 0 até o pátio, autoridade, chame pista livre. Poxa, mata pista livre, muito obrigado, minha querida. Chané 6356. Poxa, né? 6356, livre táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6356. Resultado principal, o FJ Fox. Delta Fox, aguarde só um instante na linha para continuar o táxi. Poxa, né, 356, né, desconsidere a autorização de ingressar no pátio, mantenha a posição antes da Juliette. Ok, prossegue até antes da Juliette, 6356. Eco Delta Fox, livre o cruzamento do pátio e na Índia, a retaguarda do Boeing da Gol, chame a torre 1895, no ponto de espera. Sessenta milhas de VR em Salvador, mantendo 180, chama agora o controle de Delta, 7320, decimal 1. Aqui azul 4463, ciente, mantendo 180, chama o controle Léo de 1201, boa tarde, até bom. Papatango, Serra, Hotel Yes. 50, livre. Gente, só estacionar a frequência livre, 2550. Obrigado, boa tarde, daqui a pouco. 67. Positiva, saludo 5567, Yankee. Controle de boa tarde, passaria do 2230, ascente da Romeu. Passaria 2230, ascente de indicação via chegada Aman, desse Mateus 060. Fui inicialmente a posição Aman para interceptar. Identificou, voa Aman, desce via. Salvador, boa tarde, boa noite, reforço, 0 0 pronto. confirmo, ajuste de altímetro no 018. No 018, tente. 1739, desce, mantenha 2 no pé, ajuste de altímetro no 018. Autorizado, final do procedimento, ele é essa que foi pista no 0. Informe estabilizado. 2000 pés, 1018, autorizado, ILS X-Ray, vai reportar estabilizado. Bom, 739. Bravo Delta, está na saída do PAD 3, visual com navagem. Ok, Juliette Bravo Delta. Após o tráfego, ingresse no PAD, chama na Lima. É, está engraçado, o Juliette Bravo Delta vai chamar na Lima. Poxa, né? 6356, Sérgio, tráfego ingressando no pátio, sua esquerda. Siga o mesmo, o seu portão 1-0. Gente, visual com Juliette Bravo Delta, após gate 10. Poxa, né? 6213, decolado aos 40, controle Salvador 120, décima 8. 208, 6213. Controle Oceania 6213, decolou. Oceania 6213, contato radar na decolagem, sube mantendo o nível 360, via saída da El. 360, via da El, 6213. Pode voar direto, Leida? Autorizado, Leida, Oceania 6213. Na Delta na Lima, chame a torre 1895 Dax. 1895, obrigado. Eu sou a Juliette Bravo Delta, eu estou na Lima para prosseguir táxi até o Nara Baixé. Siga via Mike, chame na Quebec, Juliette Bravo Delta. Siga via Mike, chame na Quebec, Juliette Bravo Delta. Delta Fox autorizado a alinhar e manter Ypsilon 0. Autorizado a alinhar e manter Ypsilon 0, Eco Delta Fox. Autorizado cruzamento, estacionar a frequência livre de Juliette Bravo Delta. Boa. Boa noite, 64, decolada aos 43, controle Salvador 120, décima 8. Para 208. Controle Salvador, eu vou 1864. 1864, contato radar na decolagem, sobre mantendo o voo 350, via saída boca. Via saída 350. Tango Eco Delta Fox, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável 029. Só Romeu. Marcelo. Azul 489, boa. Azul 489. Boa tarde, está autorizado Vitória, nível 340, via UP Zulu 44, decola da 1-0, saída da El, Leda e aguarda a transição. O controle 120-8 e o transponder 5042. Sim, autorizado para Vitória 340, via UP Zulu 44, decola da pista 1-0, saída da El, Leda. Aguarda em transição, controle 208 e o transponder 5042. Correto, o Azul 409, chama para o posto de estacionamento. Chamará. Ok, 16.000, está mantendo 250 agora, chefe. É, mantenha 250 nós quando necessário para redução, informe o controle. É sim, a princípio vai manter 250. Bateria 2230, número 3 na aproximação, redução para 230 nós. Estação recebendo 230, passaria do 1030. Delta Fox, decolado 845, controle Salvador 1020. 1008, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox, contato radar na decolagem, submundo de voo 040. E a saída Arbo, Eco Delta Fox. Ah, tá cruzando mil pés, poderia repetir a mensagem, senhor, foi intercortada? Contato radar na decolagem, sub mantenha 040 via saída Arbo. Gente, na Arbo, o Eco Delta Fox. Aparelho 2230. Escuta. Retoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 075. Limite é o QD Mike 130 do NDB Sindra. Esquerda 075. Limite é o QD Mike 135. São Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima. E uniforme. Ok, o Salto Lima, rua Costa, do 4089. Você vai ver a 2 a 3. Cruzando 70 para o 060 do 230, passareto. Passareto 2230, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste o altímetro no 0 no 8. No 0 no 8, desce para 4 mil. Lula 739, no solo 48, direita, taxi Foxtrot, 121-1, controle solo. Foxtrot, 121, no 739. Controle, é a grande foto. Batalha 2230, inicia redução para 200 mais. Reduzindo agora 200 mais. Eco Delta Fox, confirma pro ideal para esteira. 235, senhor. 235, autorizado com vai esquerda na proa 235. É, sim, a Delta Fox. Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Bom, vai três. Atari 2223, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste altímetro no 018, curve à direita na proa 170, limite o curso localizador. Curvando à direita, proa 150, 170, descendo para 3230. Afirmativo. Uno 864, chama para o centro de cinco. Essa, 1245, alterna 1-2-6-8-5. É, só não deu para entender a primária. 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5-1-2-8-1-2-6-5. Vindo agora 2000 pés, estou confirmando que está autorizado o procedimento para 3204. Afirmo, estou autorizado, informe estabilizado. Autorizado, informe estabilizado para 3204. A informação do Boeing da Gol vai partear no Gate 8. Recue só um pouco a aeronave aí para dar mais segurança pro Boeing da Gol partear. Sim, está autorizado para o estacionamento, vai recuar um pouco mais para no buraco de segurança da aeronave da Gol, 4089. É, só um pouco mesmo, ele vai partear no 08 com o Gol, tá? Pronto. Trem, meu parceiro, 230. Afirmo. Autorizado, descida até 2000 pés, ajuste altímetro no 018. Autorizado interceptar nessa proa, o ILS informe estabilizado. Esse é 2000, informarei estabilizado. Controle, é Delta Force. Confirme. É Delta Force, já da proa de Siri, solicita 045. É com Delta Force, sendo que solicita mudança de regras. Plano modificado, 1551, mantém o 045, regras de voo visual, quando iri, confirma estimado de pouso. 2-0. Quer mais de um minuto de coordenação, eu vou no 867. É certo. Miguel. Delta Yankee. Delta Yankee na escuta. 2 milhas para a posição coral, mantendo o voo 100, serviço radar encerrado. Agora o controle de Yelts na frequência no 20, decimal 1. 201, obrigado. Uma deposição de Siri, 1613, né, com o Delta Fox. 7. Complexo 9 procedimento LS X-Ray, chama agora a torre 118, decimal 9. Ok, já estabilizado, vai chamar a torre em 1865, confere? 118, decimal 9. A 9 chega, ok, obrigado. Interceptando o lote, passaria 2230. Série 2230, uma milha para a posição dona, completa sinal de procedimento. Chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, sente. 3804. 3804, informe avistando, não foi autorizado pouso. Ah, ok, vai informar avistando. Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, número 2, na sequência, continua a aproximação, informe avistando o piso no 0. Tomarei avistando, está passando o dono ainda, aguardando. Gente. Quero passar a dona, completo sinal, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 67 a bordo, 4,20 de autonomia, autônomo Porto Seguro. Copiado, o Azul 4089, livre táxi pelo Pátio Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Ok, livre táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 1895, Azul 4089. Vou no 867, cópia. Pode chegar? Está autorizado Brasília, o nível 380. Via Tampa Zulu 17 até Apina, Decola da 1-0, saída Arbor, após Lefa. O controle, 120 decimal 8, transponder 5046. 0 Brasília, veio para Zulono 7, Teatino. Decola na 1-0, saída Argo, transponder Lefa. 2-0, você comprou o Salvador e o transponder 5046. Gol no 8-0. Correto, gol no 867. E chame o pushback acionamento. Passará. Dan 3, 2, 1 no meia, cópia. Prossiga. Autorizado Fortaleza, 370 nível, via Pesulu 19 até Bangu, após conforme o plano. Decola da 10, saída Momo, transição Frote, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5052. 3-2 no meio, autorizando Fortaleza 370, Pesulu 19 até Bangu, após direto nosso fã de voo. Decola da 10, foi. Correto, TAM 3-2 no meio, chame pushback acionamento. Está livre. Ok, lembrando agora. Pista livre, 3804. TAM 3804, chame o controle, solo 121 decimal 1. 21. Alô, Salvador, uma boa, TAM 3804, levou você, escuta. Boa tarde, TAM 3804, livre e táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, vai chamar nessa antes da Juliette, TAM 3804. O TAM 3804 está presente, já está autorizado a ingressar no pátio, o portão é o 05. Ingressa via Juliette, entendido, para o 05, 3804. Uma boa, é o Azul 4089. Série 220 avisando. Ainda é negativo. Azul 4089 mantém o ponto de espera. 4089 mantém o ponto de espera. Ajustou agora com 400 pés para a série 2230. Os autorizados, pista no 0, 170 grau 59. 2230. Ok, o Chené 6254, boa tarde, está autorizado Santos Dumont, nível 360, via Pesulu 44 até a aldeia. Decola da 10, saída da El, Leda e após direto Dóquilo, Delta, Oscar, Quilo, Lima e Uniforme. Após decolagem curva à direita, chama o controle 120 decimal 8 e o transponder 5053. Mano, a posição que voa é Tóquilo, Delta Rocha, Quilo, Lima e Uniforme. Afirmo, da El, Leda e após Tóquilo. Perfeitamente, autorizado Rio, nível 310. Após o Lugo 4 até a aldeia. Decolta 1-0. Saída da El, Leda, Tóquilo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5053 do Chiné 6254. Correto, o Chiné 6254. Chame para o pushback acionamento. Camarada. 3-0 no solo ao 59. Livrar direito no 21 decimal 1. 21 não, livrou. Tarde para a série do A1030. Sarei 2230, livre táxi via Alfa e Juliette, a posição é remota 1-2 do pátio principal. Alfa, Juliette, remota 1-2, sente. O Ocean é 6254, eu sou. 6254, escuta. Ok, o nível que foi pago foi 360, o senhor cotejou 310, confirma. Não, afirmativo, nível 360, chamei 254. Ok, confere, 360, só chamado e puxa acionamento. Vamos lá. 3804, está aguardando o alisamento aqui no 05. Ok, é 3804, o pessoal do céu já está chegando aí, informado pelo inferno. Arrival, minutivo é level 060. Clear down to 060, flying Itap on Mare, arrival Azul 2771. That's it, Delta 71018. 1018, Azul 2771. Salvador, Goroi 67, para o Chitec, assinamento 907. Eu vou no 867, aguarde só um momento no gate 7. Temos um APR da passarela que vai parquear na remota à sua esquerda. Aguarde um minuto. Está agilizando aqui o 2230. 7. 9, contato radar da colagem, subi mantendo o voo 340 via saída da EL. Via saída da EL até o 340, azul 4089. Salvador, bom dia, o Azul 2788, tá ciente da Serra, fala pra um zona, tá zero. Eu, Azul 2788, aguarde um minuto, cópia. Aguarda cópia, tem saída prevista? É, a Momo com transição frote. Momo, transição frote, o Azul 2788. No 867, livre pushback acionamento, chame táxi. Obrigado, pushback acionamento, pronto. O Azul 2788, pronto, cópia. Afirmo. O Azul 2788, autorizado Paulo Afonso, o nível é o 170. A decolagem é da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. E após trote, direto para a face. O controle 120.8, transponder 5060. 170 autorizado para Paula Ponte, decola da 10, curva esquerda, na saída Momo, transição trote. Trote segue direto Paula Ponte. Aciona 5060 no transponder, o controle 1208, azul 2788. Azul 2788 no pátio 3, chame para o pushback acionamento. Chama para o pushback acionamento, Azul 2788.